Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, um programa que acontece todas as sextas-feiras, depois das 11, com reposição também ao domingo, às 10 da manhã. Nesta sexta-feira contamos com a participação do seu padre Pedro Simões, da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, e vamos colocar os nossos olhos na liturgia do próximo domingo, dia 10 de abril, domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. Seu padre Pedro, bom dia, obrigada por se juntar a nós em mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da antena da Boa Nova e também aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais do Facebook. É isso mesmo, estamos em direto na rádio, podem nos acompanhar também na emissão online, radioboanova.sa.pt. Estamos em direto através do nosso Facebook, em formato vídeo, pelo que também podem interagir connosco no decorrer do nosso programa. Seu padre, temos então daqui a pouco, vamos ter um olhar sobre a liturgia de Domingo de Ramos, mas antes disso, olhamos para a Igreja no mundo. Não podemos fechar os olhos ao que acontece na Ucrânia, muito menos o Santo Padre o faz, não é? Porque condena o massacre de Bucha e também denuncia crueldades horrendas da guerra. Sem dúvida, aliás, esta semana ficou marcada por mais um gesto significativo do nosso Papa Francisco na habitual audiência semanal que tem todas as quartas-feiras no Auditório Paulo VI no Vaticano. Fez um gesto muito bonito e muito profundo, né? Alguns ucranianos trouxeram uma bandeira precisamente desta cidade mártir de Bucha e ao qual, durante algum momento, o Papa Francisco estendeu-a, esteve alguns segundos com ela estendida e depois no final beijou-a, não é? Mostrando de facto esta solidariedade e esta proximidade e amor pelo povo ucraniano e sobretudo particularmente aqueles que perderam a vida de uma maneira tão indigna como estes irmãos de Bucha. Portanto, este é mais um gesto que nos toca a todos, vindo do Papa Francisco, a propósito então desta situação horrenda, de facto, que se vive na Ucrânia. Aliás, eu ressalvava mais uma parte importante do discurso do Papa Francisco. O Papa Francisco denuncia que, infelizmente, a história torna a repetir-se, não é? Mais um conflito entre grandes potências em grande concorrência, não é? Quer o Ocidente, quer os povos eslavos, neste caso a Rússia. Aquilo que também conduziu a duas grandes guerras mundiais que também, infelizmente, dizimaram parte da humanidade, onde houve perdas injustas, insignificantes ou significantes para muitas pessoas, não é? À época, digamos assim. É verdade, em pleno século XXI. Já nem imaginávamos que fosse possível, não é, seu padre? Sem dúvida alguma, mas pronto, infelizmente o pecado original está muito presente na vida e no coração do homem e, por vezes, a humanidade é suscetível, de facto, a fazer coisas odiondas. É verdade, infelizmente. Sr. Padre, olhamos também para a Igreja em Portugal. O Seminário Maior de Coimbra disponibiliza apartamentos para acolher refugiados da Ucrânia. Portanto, esta é também uma manifestação de solidariedade para com este povo, estas pessoas que fogem da guerra. Sem dúvida, o Seminário de Coimbra, da parte do Padre Nuno Santos, que é o reitor dessa instituição, e em parceria com as uniões de freguesia de Senova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu, estão a promover um acolhimento sereno, tranquilo e amigo de muitos ucranianos que vão chegando à cidade universitária de Coimbra. Aliás, neste momento, o Seminário Maior tem disponível um T2, que já está a ser ocupado por uma família ucraniana, e também tem disponível um T5. Contudo, diz o reitor que não é tão fácil de ocupar, ou porque tem várias famílias, ou porque nem sempre a família é pequena, não é? Porque os ucranianos são abertos à vida e têm muitos filhos, e por vezes não é fácil instalar tanta gente, digamos assim, não é? Exato. Nós habituámos-nos, portugueses, a ter poucos filhos, no leste europeu não é assim tanto, não é? São mais abertos à vida, digamos assim. Ainda assim, portanto, a tentarem dar a guarida, não é? Estas pessoas. Sem dúvida, mas também é importante ressalvar isto. São apenas habitações de transição e não habitações definitivas, digamos assim. Muito bem. Seu padre, em Oliveira do Hospital também já foram acolhidos refugiados. Já teve a oportunidade de estar com alguém da comunidade ucraniana? Ainda não tive. Tive conhecimento de que algumas famílias que já chegaram à freguesia da Bobadela, através da informação que me chegou do Padre António, também desde logo, desde o início, tanto eu como o Padre António estivemos abertos à possibilidade de acolher refugiados ucranianos. Uhum. Portanto, estamos abertos a que, caso o município necessite dessa ajuda, estarmos disponíveis para isso mesmo, não é? Porque temos várias casas paroquiais que não estão ocupadas. E que podem muito bem dar guarida e acolhimento a estas pessoas. Muito bem. Seu padre, estamos no período da quaresma, com a Páscoa à vista, domingo então o Domingo de Ramos, e está preparada toda uma programação de celebrações, não é? Na unidade pastoral de Oliveira do Hospital. É verdade, portanto, à semelhança do ano passado, mas esperemos que este ano melhore a nível da participação e da presença dos fiéis. Portanto, com o Domingo de Ramos, iniciamos aquilo que os antigos chamavam a chamada Semana Maior. Não quer dizer que fosse uma semana maior do que as outras, o número de dias é o mesmo, mas a nível da importância, maior, não é? Importância, hoje não é? Chama-se mais Semana Santa, mas antigamente os antigos chamavam Semana Maior. Porquê? Porque todo o cristão batizado é chamado e convidado a mergulhar nos profundos mistérios da nossa fé. Nesta semana vamos contemplar, sobretudo e particularmente, o auge da nossa humanidade, o sentido pelo qual Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mergulhar na paixão, na morte e depois na gloriosa ressurreição do Senhor Jesus. Que acaba por ser, digamos assim, uma síntese e um resumo de tudo aquilo que foi a vida de Jesus, sobretudo e particularmente a vida pública, uhum, né? Os últimos 3 anos da sua vida. Portanto, e é importante que as pessoas participem, não é? Só assim conseguem mergulhar, não é? Neste... Sem dúvida alguma. Infelizmente ainda temos muita pouca participação nestas festividades da Semana Santa. Reduzimos-la muito significativamente ao domingo de Páscoa e pouco mais. Uhum. Embora, por exemplo, aqui nesta zona tenho reparado que as pessoas também valorizam muito o Domingo de Ramos. Sobretudo, sim, para a bênção dos Ramos, para poderem depois levá-los para a sua casa e poder abençoar, digamos assim, as suas casas. É esse o objetivo quando benzemos o ramo, seu padre? Qual é que é o significado? Também, mas não só, não é? Qualquer tipo de bênção que é feita na igreja não é para benzer propriamente o bem material, mas é para benzer a pessoa que o utiliza e que o usa, digamos assim, não é? Porque, digamos assim, o sujeito ativo da bênção somos nós, não é? Muito bem. Porque os objetos não têm alma, não têm espírito, são só corpo, digamos assim. Nós temos corpo, temos alma e temos espírito. Segundo aquela divisão paulina que tantas vezes Paulo frisa nas suas cartas. E nós é que devemos, apreendendo essa bênção, sermos mais e melhores pessoas e também manifestarmos, digamos assim, a presença de Deus nas nossas vidas. Uhum. Que é uma forma de Deus também estar presente. E só o facto de nós estarmos presentes, não é? Nessa bênção, nessa Eucaristia, já é importante. Sem dúvida. Aliás, a maior riqueza de uma bênção é esse mesmo. É a presença. O facto de estarmos presentes e de fazermos a predisposição de sermos mais e melhores cristãos, mais e melhores homens e mulheres no mundo e na sociedade. Mas como dizia, há uma grande participação, costuma haver uma grande participação no Domingo de Ramos e as pessoas fazem-se acompanhar sempre por tal ramo que depois levam para casa. É verdade. Infelizmente muitos irmãos só vão mesmo para benzer os ramos e depois já não ficam para a Eucaristia. Solução. mas pronto, vamos tentar este ano puxá-los um bocadinho mais para a celebração da Eucaristia, porque esse é que é o mistério central da celebração, não é a bênção do ramo propriamente dito. Claro. Digamos assim. Para além desta missa de que já vamos falar, desta celebração de que já vamos falar, portanto, quer destacar algumas celebrações que também vão acontecer na semana da Páscoa? À semelhança do ano passado, tanto eu como o Padre António decidimos fazer algum tipo de celebração em todas as igrejas paroquiais, né? Neste caso são 10 igrejas matrizes, portanto, vamos ter sempre alguma celebração na alguma igreja, uhum. Não é? Portanto, no Domingo de Ramos vamos procurar ir a todas as paróquias, digamos assim, celebrar a Eucaristia. Portanto, em algumas a gente adiantou o horário em meia hora, portanto, de modo a que possamos fazer a celebração da Paixão e depois a procissão, digamos assim, dos ramos, com mais tempo para não chegarmos atrasados. Porque a própria atrasados. Celebração é também mais longa, não é? Porque tem o chamado bênção, relato é? Da Paixão de Jesus. Que é muito demorado. Este ano, como estamos no ano C, será a segunda versão do evangelista Lucas. Uhum. E é muito demorado, e lá está. Pois. É uma celebração muito longa, uhum. Não é? Normalmente até o padre, nesta celebração, está dispensado de fazer homilia ou de fazer a reflexão e a meditação. Porquê? Porque o próprio texto fala por si. Exatamente. Portanto, é muito sentido. Basta estarmos com uma escuta ativa. Em que sentimos ali toda aquela paixão de Cristo, da sua morte. Portanto, logo isso nos transmite muito, não é? Portanto, é uma missa muito, muito aguardada. Mas dizia então que praticamente em todas as igrejas vai celebrar o Domingo de Ramos, uhum, sim. Muito bem. Com a celebração da Eucaristia, sim. Depois, outras celebrações que queira destacar. Também uma celebração que vai decorrer na próxima Terça-feira Santa, pelos vistos já é tradição aqui na cidade de Oliveira do Hospital, às 21 horas, no dia 12 de Abril, portanto vai haver vésperas de Nossa Senhora das Dores e procissão do silêncio pelas ruas de Oliveira do Hospital. Uhum. Uma tradição já com algum tempo que aqui a paróquia de Oliveira do Hospital mantém. Uhum. Depois, na Quinta-feira Santa, destacava a habitual missa crismal, às 10h30, na Sé Nova de Coimbra, em que todos os presbíteros, os padres, são chamados a concelebrar com o Sr. Bispo, renovando as suas promessas sacerdotais. Portanto, acontece sempre à Quinta-feira Santa. Acontece sempre, e onde depois são benzidos os óleos, não é? Os óleos dos catecúmenos, os óleos do crisma e os óleos usados, dos enfermos, não é? Que depois são usados durante o ano. Utilizados durante o ano, exatamente. Nos diversos sacramentos a que correspondem, é verdade. Muito bem. Depois esse momento terminará com um almoço convívio entre os padres no Seminário Maior de Coimbra. Também um regresso bom e saudável, porque há muito tempo que alguns padres também não se encontravam no encontro de fraternidade sacerdotal. Uhum. Tanto. Depois, também nessa mesma Quinta-feira Santa, à tarde, celebramos a missa vespertina da Ceia do Senhor, que é também conhecida como a missa do Lava-Pés. Lava-Pés, depois não é? da meditação e da homilia, há o Lava-Pés. Há mesmo esse ritual, não é? Há mesmo esse rito, porque uhum. É simbolizar o mesmo gesto que Jesus fez em relação aos 12 apóstolos. E quem faz isso é o seu bispo. Não, faz o Senhor Bispo na catedral, é sim. Certo, mas também fazem os presbíteros e os padres nas suas paróquias às quais presidem, não é? Uhum. Convida 12 pessoas da paróquia, normalmente, quer eu, quer o Padre António, costumamos convidar pessoas das várias faixas etárias. Muito bem. Ou alguma criança, ou jovem da catequese, ou um catequista, leitor, membro do grupo coral, acólito, etc. Para simbolizar, digamos assim, a representação total da muito comunidade bem. Cristã. E acontece mesmo um lava-pés. Acontece mesmo. Um mergulhar. O padre lava mesmo o pé à pessoa. Um pé. Lava um pé, o pé direito, normalmente. O que é que significa, seu padre? Esse o gesto, sim. Serviço, não é? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, não por alguns, nem por muitos, mas por todos. Que é sinónimo também de humildade, não é? Simplicidade, humildade, no serviço, não é? Porque ou às seja, vezes o serviço da igreja é muito mal interpretado. O próprio Deus, o próprio Senhor, não tem qualquer problema em lavar os nada. Pés. Tantas vezes Jesus Cristo disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Não tem um palácio, não tem um exército para defender. anda no meio do povo. Portanto, para o servir gratuitamente. É o melhor sinal e símbolo de simplicidade, de humildade, não é? Sem dúvida alguma. Que Deus está entre nós em igualdade. Não é? Aliás, Pedro, nesse episódio, contesta: tu lavar-me os pés, não é que tenho que te lavar a ti. E não é só os pés, é o corpo todo. Não. Então, aqui em Oliveira do Hospital, vai haver a cerimónia de lava-pés? Vai, sim, senhor. Quinta-feira? Vai haver na quinta-feira, às 19 horas. E depois, também à mesma hora, em Marujo. E às 21 horas, na Lagiosa e em Travanca de Lagos. Portanto, são duas celebrações feitas em simultâneo. Umas presididas pelo Padre António, outras presididas por mim. Portanto, duas paróquias, quatro paróquias vão acolher esta celebração. Muito bem. Marujo, Oliveira do Hospital, às 19, Lagiosa e Travanca de Lagos, às 21. Muito bem. Depois... Ainda das celebrações do Tríduo Pascal, não é? Sim, sim, do Tríduo Pascal. Uhum. Portanto, estamos a viver este Tríduo Pascal, exatamente, não é? Que é quinta, sexta e sábado. Que são só, quer dizer, são só. Jesus viveu numa questão de horas, em que nós vivemos numa questão de dias, digamos assim, não é? É? Digamos assim, os mistérios, lá está, voltamos ao mesmo, os mistérios da paixão, da morte e depois da ressurreição. Vamos meditar profundamente, intensamente nesses mistérios, digamos assim. Desde a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras até ao momento em que ele ressuscita. Muito bem. E sai vitorioso sobre o pecado, sobre o mal e sobre a morte. Digamos que é um mergulhar para depois voltar a vir à superfície. Muito bem. Assim. Portanto, celebrações na quinta-feira, depois quer depois destacar... Depois, na sexta-feira, destacava às 10 horas o ofício de leitura e laudos na Igreja Matriz de São Pai de Gramaços. A que horas? Às 10 horas da manhã. Às 15 horas haverá a celebração da Paixão do Senhor na Igreja Matriz do Herdal da Beira e Oliveira do Hospital em simultâneo. Depois, às 16h30, Via Sacra na Bobadela. Às 17h30, celebração da Paixão do Senhor na Igreja Matriz de Lagares da Beira. Às 18 horas, Via Sacra em Lagos da Beira. E às 21 horas, Via Sacra em Lagares da Beira. Portanto, um programa bastante extenso aqui na Sexta-feira Santa, digamos assim, não é? Nós que somos convidados a mergulhar na dor e no sofrimento do Senhor, que tem um significado, não uma dor e um sofrimento à toa, não é? Nós, muitas vezes, teremos que passar por essa dor e por esse sofrimento da nossa vida para depois Deus nos resgatar dessa limitação e dessa fragilidade. Portanto, está aqui a prova viva de que nós não devemos fugir às nossas dores e sofrimentos, devemos o encarar de frente. Devemos vivê-las. Devemos, não é? Vivê-los de frente, depois, mas sentirmos... atenção, mas não sozinhos. Claro. Porque sozinhos, às vezes, destruímos-nos. Sempre com a presença de Deus, que nos dá a força e a coragem para nos levantarmos. Isto é, para nos ressuscitarmos. Muito bem, seu padre. Depois, no sábado, há algumas celebrações? Não. No sábado santo, sim. Há dois momentos. Mais uma vez, às 10 horas, ofício de leitura e laudos, em Oliveira do Hospital, na Igreja Matriz. E às 21h30, a solene Vigília Pascal, que decorrerá em simultâneo, quer em Oliveira do Hospital, quer na Igreja Matriz do Seixo da Beira. Muito portanto, bem. É a celebração mais importante de todo o ano litúrgico e também é mais comprida, porque tem várias leituras, não é? Muito bem. Depois, no domingo, dia de Páscoa. Domingo, dia de Páscoa. Portanto, teremos a celebração da Eucaristia em todas as igrejas matrizes. Portanto, o Sr. Padre António celebrará cinco vezes e eu também celebrarei outras cinco vezes. Muito bem, e é depois... o domingo mais importante de todo o ano litúrgico e não fazia sentido nós deixarmos privar as comunidades pessoas. Privadas de Eucaristia. Exatamente. Neste e depois domingo. Será seguida cada celebração da visita pascal, não é? Que exatamente. Vai acontecer. Mesmo a visita pascal pode decorrer, mas seria importante que interrompessem a visita pascal para participarem na celebração da Eucaristia. Sei que é um bocadinho chato e que talvez trará alguns transtornos para os irmãos visitadores, mas é importante a presença também na Eucaristia. Sr. Padre, também com mais ânimo que acabam por celebrar esta Páscoa, quando já é possível então retomar esta visita Eu pascal. Tenho encontrado tudo, Liliana. Eu mas gosto muito de ser si. Muito falo sincero. Por si. Eu falo por mim, si. Falo por mim, mas tem havido algumas resistências mesmo assim, de alguns irmãos e irmãs. Ainda tem algum receio, não é? Agora também tem receio da gripe A. Pois. Os vistos que também anda por aí, não é? Pronto. Se bem que usa máscara, ajuda, quer uma, quer outra situação, não é? Sem dúvida, mas o que eu tenho dito mesmo do altar abaixo, né? Como se costuma dizer antigamente, é que temos que começar, ou melhor, temos que recomeçar. Abram 100 casas ou abram só 3 ou 4, é importante a gente recomeçar. Claro. E atenção, depois há aqueles costumes, não é? Em que, por exemplo, algumas famílias que se viram privadas ou perderam alguns entes queridos há pouco tempo, não terem o hábito de abrir. Eu digo muito pelo contrário. Devem abrir. Se há maior dor, tristeza e sofrimento nessa casa, nessa família, deve abrir para o senhor entrar e para o senhor dar um sentido a essa dor e a esse sofrimento. Claro. Muito pelo contrário. Fica aqui também essa dica de pessoas que possam estar a passar por algum momento de luto, não é? Para que possam abrir as portas ao senhor no dia de Páscoa. Sem dúvida, sem dúvida. Seu padre, vamos então olhar para a liturgia de domingo, Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. Temos a primeira leitura do livro de Isaías, que nos apresenta um profeta anónimo, que é chamado por Deus a testemunhar no meio das nações a palavra da salvação. É verdade, um profeta anónimo que não é só um profeta, é pelo menos três, não é? Porque Isaías é uma grande obra profética e literária, não é? Dividida em três partes. Uma antes do exílio da Babilónia, outra durante e outra depois. Esta passagem situa-se durante o exílio da Babilónia. E aparece-nos aqui uma figura do chamado servo de Javé. Esta perícopa aparece-nos na segunda parte do terceiro cântico do servo de Javé. E o servo de Javé é algum sujeito. Nós não sabemos se o sujeito é individual, se é coletivo. Uhum. Muito provavelmente será coletivo. Estamos aqui a falar do próprio povo de Israel, não é? Que se encontra em tristeza, dor e sofrimento, exilado na Babilónia, privado dos seus costumes culturais, dos seus costumes sociais, dos seus costumes religiosos, não é? E esta figura do servo de Javé é aquele que serve, privando-se da sua felicidade e da sua própria vontade, sujeitando-se aos maiores sofrimentos que qualquer um de nós tem a tendência natural de se afastar, para poder encontrar um sentido para si e para os outros, não é? Nós, olhando estes quatro cânticos do servo de Javé, parece que estamos a assistir àquilo que, passado 600 ou 700 anos, vai acontecer com o próprio Jesus Cristo, não é? Uhum. Que é a paixão e a morte. Aliás, os primeiros cristãos veem nesta figura do servo de Javé de Isaías a figura do próprio Cristo, não é? Que se anula a si mesmo, que se esquece de si mesmo, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, para se entregar à dor, tristeza e sofrimento. Para quê? Com o objetivo de dar mais vida a todos os irmãos e a todas as irmãs. Muito bem. Olhamos então para a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Filipenses, que nos apresenta o exemplo de Cristo, que prescindiu do orgulho e da arrogância para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens até o dom da vida. Sem dúvida alguma. Aliás, esta questão da obediência ao Pai é muito colocada em causa na agonia que o próprio Jesus Cristo tem no Getsémane. Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Independentemente das consequências nefastas ou não que poderá acontecer agora comigo, eu confirmo a tua vontade, e a vontade é que eu dê a vida por todos, não é? Aliás, esta carta aos Filipenses vem num sentido de mostrar que um cristão deve viver segundo a simplicidade e a humildade, e deve viver segundo um serviço gratuito e desinteressado, não é? Qual é o maior no reino dos céus? Não é? Aquele que mais serve, e não aquele que é mais servido. Uhum. Não é? Aliás, isto vem na linha de continuidade da primeira leitura, não é? O servo de Javé, que somos todos nós, sim, somos convidados a ser cada um de nós, é aquele que só vive para servir e nada mais, não esperando nada em troca. Não esperando. Se esperar alguma coisa em troca, seja bem, seja mal, que seja pela via mais natural possível e não forçado ou à espera de receber esse algo em troca, não é? Claro. Hoje muito dificilmente encontramos irmãos e irmãs que vivam segundo este projeto. Mesmo eu às vezes também caio na tentação de fazer as coisas só para receber algum agradecimento, não é? Todos nós temos esta tentação. Ser-se cristão verdadeiramente não é assim, é fazer o bem porque tem que fazer o bem, nada mais, não é? Atitude do servo inútil. Sim, Sim, mas pronto, lá está. Estamos sempre à espera de um reconhecimento, mas não devemos fazer por isso. Não, não devemos fazer por isso. Não devemos fazer por isso. É verdade. Depois temos o Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, de que o seu padre já falou. Portanto, este Evangelho que marca o Domingo de Ramos, em que somos chamados a contemplar a paixão e a morte de Jesus. É verdade, um relato longo, convidava todos os irmãos e irmãs, sobretudo aqueles que nos estão a escutar neste momento, e participava, acaba por ter várias... A participar, mas sobretudo temos que ver bem o que é que se entende pela palavra participar na liturgia. Participar não é fazer coisas, não é? A participação dos fiéis na Assembleia Litúrgica é uma participação ativa, mas não é só o fazer, não é? É também estar, o estar, é? E é também o ser, não é? E o sentir, é importante, não é? A gente escutar. Eu às vezes dá-me a impressão que as pessoas estão na missa, mas não estão. Não estão a escutar. Eu faço muita leitura de olhos e às vezes vejo que as pessoas estão completamente distantes daquilo que se está a celebrar na igreja. E vocês podia... estão lá fisicamente, mas é não verdade, estão a contradição, sentir, simplesmente, não é? Só pelo preceito de ir à missa. Uhum. E eu às vezes isso deixa-me um bocadinho triste. Porque a gente deve escutar atentamente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ilumina sempre a nossa vida. Deixarmos-nos tocar. Ilumina, não é? Sempre a nossa existência, sobretudo para a semana que aí se avizinha. E isso é importante. Claro. Né? Ah, Senhor Padre, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa. As leituras são sempre diferentes. E mesmo que leiamos a mesma leitura de manhã, à tarde ou à noite, vamos encontrar sempre significados diversos para a nossa vida. Mesmo também que tem a ver com a forma agora, como cada um está. Nós não estamos predispostos, isso já vamos à partida, para uma coisa que achamos que é uma valente seca. Claro, aí não entra nada. Entra a 100, sai a 3 mil ou a 4 mil. Verdade, verdade, seu padre. E portanto, eu pedi aos irmãos e irmãs encarecidamente que nesta situação estivessem atentos a cada pormenor do relato da paixão de Jesus. Porque todo o pormenor é importante. Desde a agonia de Jesus no jardim do Getsémen até ao último suspiro na cruz. Aliás, a própria figura da cruz reflete isso mesmo, não é? Temos um tronco vertical e temos um tronco horizontal. Deus que toma a iniciativa de vir ao encontro do homem, tronco vertical. E Deus que nos impele a sermos mais irmãos e mais fraternos uns com os outros, tronco horizontal. Uma leitura magnífica do que é a cruz, que era um instrumento de tortura e um instrumento para os maiores miseráveis do Império Romano e que depois veio-se a tornar uma verdadeira árvore da vida. Muito bem. Vida plena, vida eterna. Muito obrigada também por essa interpretação, que é importante sabermos. Sr. Padre, estamos então a terminar o nosso programa. Fica aqui este desafio para a participação de todos na Eucaristia, em todas, mas particularmente também nesta de Domingo de Ramos e depois também no Domingo de Páscoa, que, como dizia o Sr. Padre, é o dia mais importante. Volto a frisar, não há desculpa para não ir a pelo menos uma celebração, porque todas vão correr as 10 igrejas matrizes. Muito bem, Sr. Padre, estamos a terminar. Temos uma sugestão, não é, musical, para partilhar com os nossos ouvintes. É verdade. Aliás, é um tema bastante atual, embora a música seja de 2012. O tema é Black Rain, Chuva Negra. Bem, a banda são Skin, uma banda muito atual e muito famosa também, e que nos trata do sonho de uma criança, né, que vive em plena guerra, poderá ser eventualmente a guerra da Ucrânia, não é? Uhum. Tantas e tantas crianças que se viram privadas de realizar os seus sonhos, de crescer em estatura, saber e graça numa nação que é a sua e que agora tiveram que sair das suas culturas, dos seus costumes, quer religiosos, quer culturais, mas que depois têm um final feliz, não é? Há sempre uma esperança de poder voltar a regressar um dia à sua terra natal. Estamos a ouvir em som de fundo também, quem possa e tenha depois disponibilidade, que também pesquise. Eu convidava a ver o videoclipe. O vídeo oficial que estamos aqui a ver, portanto, porque por vezes mais do que as palavras, as imagens são muito tocantes. Vamos então ouvir, São Padre. Ficamos então com esta sugestão musical do seu padre Pedro Simões. No final do nosso programa, ouvimos aqui com este Black Rain, seu padre, uma música muito bonita, expressiva também, o videoclipe. Convidamos a quem possa, que possa tentar encontrar para ver de facto. Seu padre, muito obrigada pela sua... Neste caso, o videoclipe, a imagem fala mais do que propriamente a letra da música. Exatamente. Portanto, exatamente. Convidava com essa sugestão que propôs. Fica então aqui essa sugestão. Seu padre, estamos a terminar. Antes disso também saudar as pessoas que estiveram connosco no nosso programa: Eduardo José Brito da Silva, Carlos Alves, Conceição Silva, Raimundo Assunção, também a Lina Santos, portanto pessoas que estiveram a acompanhar e que deixaram, fizeram alguma manifestação durante o nosso programa de gosto por estas palavras de esperança. Seu padre, um bom fim de semana, boas celebrações também, depois voltaremos igualmente a falar. Igualmente, Liliana, e mais uma vez apelo aos irmãos e irmãs a participarem ativamente nesta Semana Santa. Muito bem, fiquem aqui então este convite. Nós terminamos o nosso programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Voltamos na próxima semana. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.